ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Ouviu? Gostou? Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14 horas com a sua participação sempre pelo 991248325 ou 992042222. No final do programa tem sorteio de prêmios, viu? Tem livro, o livro O Álbum da Nossa Família, um presente da Livraria Estação do Livro. Tá? Para você participar é só acessar lá a página do programa no Facebook para concorrer a esse presente. Tem cesta de produtos da Teixo Toque de Arte também, promoção que está rolando na página do programa no Facebook. Tem uma semijoia da Rojão Autopeças presente para o Dia das Mães. Para esta promoção você envia mensagem de texto aqui para o 991248325 ou 992042222. E com uma palavra você vai definir a sua mãe. Uma tarefa difícil, né? Mas faça isso, mande seu nome completo, o nome de sua mãe. No final do programa a gente tem o sorteio dessa semijoia da Rojão Autopeças, tá ok? E eu recebo agora aqui nos estúdios da Pássaro da LFM, Dr. Donizete de Lorenzo Ribeiro do Vale. Ele veio aqui no ano passado, né, como vereador eleito. E agora como vereador já volta ao programa Expresso para a gente falar um pouquinho desses 4 meses de mandato, falar um pouquinho de Guaranésia também, é claro, da administração atual. Doutor Donizete, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Expresso. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde, ouvintes da nossa emissora. É uma grande satisfação que eu venho aqui mais uma vez, agora, né, já com o início do nosso mandato parlamentar, já trabalhando aí nos afazeres do Poder Legislativo. Então é uma honra estar com você. Doutor... E também é uma satisfação estar com o ouvinte para falar alguma coisa do nosso trabalho, das nossas propostas. E eu estou à sua disposição para a gente conversar um pouco. E ouvinte também, se quiser enviar perguntas aí para o Dr. Donizete, né? Os telefones você já sabe: 991248325, 992042222, ou pode ligar também no 3555-1896. Doutor Donizete, que também foi diretor e foi fundador do jornal Observador, né? Eu sabia que até do jornal Observador, mas eu sabia que o senhor estava envolvido no jornal Observador. Fiquei sabendo agora com a questão do lançamento da nossa hemeroteca. Pois que é. Bacana, já fez parte da imprensa então, doutor Donizete? 7 anos. 7 anos. Aliás, né? A gente fala com muito orgulho que o jornal que teve maior duração em Guaranésia foi o Jornal Monitor Mineiro, numa época dificílima de trabalhar lá no nível gráfico. Começo então, do século passado. Exatamente, né? É um jornal histórico, não só a nível de Guaranésia, mas um jornal histórico em nosso país. Sim. E o jornal que teve uma longa duração depois dele, que durou 40 anos, foi o nosso, que durou 7 anos. 7 anos. Esses dias ainda eu observei na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, está lá registrados exemplares do Observador que nós enviávamos para o Arquivo Público Mineiro, que por sua vez enviou à Biblioteca Nacional. Eu aproveito até para cumprimentar aqui nesse instante todo o Departamento da Cultura de Guaranésia, na pessoa do Antônio Marcos, o professor Ivan Davi, que foi o idealizador da hemeroteca, né, gravando, digitalizando todos os documentos, todo o acervo jornalístico da imprensa guaranesiana, e também da ONG, né, da ONG Guaranésia Viva, que em parceria com o município desenvolveram esse trabalho. Excelente trabalho. Excelente trabalho, sem dúvida nenhuma. Tem todas as edições do jornal lá, doutor Donizete? Tem todas as edições. Todas as edições? Todas as edições estão gravadas na hemeroteca e poderá ser consultada em qualquer momento aí pelo sistema. O jornal durou 7 anos. Sete, né? Anos. De qual foi a época? Foi no final dos anos 70, né? Isso, na faixa de 70, 75 para cá. Ah, foi até, eu cheguei até hoje a dar uma olhadinha lá, na, acho que 77. Isso, ele durou 7 anos. Então já, eu peguei já as edições finais do jornal. Olha, sim, sim. E era um jornal, né, como todo jornal da imprensa interiorana, tratava aí dos fatos policiais, das questões políticas, sim, né? Das notas das instituições estabelecidas, prestação como de contas, né, de prestação Santa de Casa, contas de Santa Casa, conferências, conferência, a parte social, sim, as fofocas que tinha, a parte. Então foi um jornal que marcou presença e era sempre aguardado aí pelos assinantes. Mais de 300 assinantes na época. Nós tínhamos. Ô, doutor Donizete, e naquela época a gente vivia um período de ditadura, né? Era complicado? Tinha essa preocupação de vocês? Ou por ser um jornal aqui do interior, não tinha muito esse olhar, essa rigidez aí? Nós tínhamos aí o governo militar, sim, né? Evidente que tinha. Nunca tivemos um problema, nunca fomos fiscalizados, nunca tivemos nenhuma observação a respeito. Pelo contrário, pela imprensa que nós divulgávamos, eu fui agraciado aí com algumas importantes medalhas na capital mineira, né? A medalha Carlos Chagas, tá? Foi uma delas, instituída pelo governo do estado de Minas Gerais, e dentre outras que eu recebi, tá? E pela qualidade do trabalho de imprensa que nós divulgávamos. Imparcial. Sempre imparcial. Sempre imparcial e com apoio do comércio, da indústria, dos anunciantes de qualquer veia, de qualquer relação política. Isso que eu ia falar, eu observei lá que tinha dos dois lados, né? Dos grupos políticos dos tradicionais, grupos tradicionais, todo mundo apoiava, né? Sim, todos apoiavam. Essa imparcialidade hoje é muito difícil da gente ver na imprensa a nível nacional. Talvez no interiorano até que a gente consiga, assim, mas a nível nacional é complicado a gente ver isso, né? Depende dos jornais, né? Os jornais mais sérios, né, que marcam aí o nosso país, né, são jornais que tendem a manter uma imparcialidade, né? Hoje as notícias políticas, né, elas envolvem diferentes setores, né, diferentes segmentos, como nós estamos aí vivenciando aí os prós e os contra a Lava Jato, por exemplo. Cansa, doutor Donizete, cansa. Essa questão, por exemplo, que a gente teve do depoimento do Lula ao juiz Moura. Eu não sei se o senhor acompanha muito as redes sociais, mas era impressionante. Uma notícia, Lula vence debate. Na outra notícia, Moro vence debate. Aí a outra, Moro fala absurdos. Na outra, Lula fala absurdos. Sendo que era só um depoimento, né? Era apenas um depoimento. Eu achei que o juiz Moro conduziu com a maior lisura, a imparcialidade, né? Levando as perguntas, tentando tranquilizar aquele ambiente que tinha uma certa expectativa de tumultos. E nada aconteceu in loco. Tá, então foi uma boa condução do juiz Moro. Há de ser informativo, verdadeiro, que busca difícil imparcialidade, que preza pelos valores éticos para que possa gozar de um conceito que se expressa pela credibilidade. A imprensa que vende em verdade, que se curva ao dinheiro fácil, que se amesquinha propositalmente, distorcendo a realidade dos fatos, que faz narrativas tendenciosas, jamais alcançará a credibilidade falada. Seu discurso, né? Pois é. Na hemeroteca. É, a gente deveria ser assim, eu acho, né? A gente quis. Deveria, né? Pelo menos devem se perseguir alguma coisa dessa do que a gente disse. Tá, então, sempre foi o nosso propósito de imprensa. A gente torce para que as coisas aconteçam assim. Eu sei que não é regra geral, mas temos ainda bons jornalistas, né, responsáveis, uma imprensa responsável também, que pode desempenhar esse papel. A Câmara já entrou nos eixos, doutor Donizete, depois desse quatro meses e alguns dias aí, porque no começo parece que estava meio confusa, né? Muita gente nova, muita gente, eu acho que talvez querendo aparecer um pouquinho. Já está nos eixos? Nós já estamos aí, né, praticamente 4 meses e meio, né, de mandato do Executivo e do Legislativo. A Câmara vai se amoldando, né? Os vereadores novos vão tomando maior conhecimento, maior vivência, pelo menos a vivência, conhecimento que eu falo dos atos, sim, do Legislativo, né? O pensamento de cada um tem o seu modo de pensar, seu modo de agir, seu modo de comportar, né? Não é nada bom que o vereador utilize da tribuna, do plenário, para a autopromoção. Isso não, mas pelo menos como você disse aí no início da sua colocação, não é a melhor posição para um vereador. Mas o vereador que luta pelos interesses do município, que faz um trabalho concreto, que faz um trabalho com dados, que trabalha com a verdade, independente de qualquer lado político, independente de qualquer partido. E esse vereador certamente está fazendo um bom trabalho para a população, honrando os votos que teve. De forma geral, hoje a Câmara está fazendo um bom trabalho para a nossa população, para a população guaranesiana? Eu tenho que essa Câmara, ela está sendo, desenvolvendo um bom trabalho. Eu falo por isso, você mesmo já esteve lá alguma vez, sim, pode ter percebido, nós temos lá, de repente, alguns debates calorosos, né? Eu sempre tenho manifestado nas reuniões, tento aperfeiçoar alguns projetos que vêm do Executivo, através de emendas, né? Apresento minhas emendas quando necessário, mas sempre com o objetivo de colaborar e fazer algo melhor. Porque é a lei que é sancionada, que vai ser a lei que terá que ser obedecida pelo munícipe. Sim. Então, cabe a nós prezarmos por uma qualidade melhor da legislação. Inserir emendas que possibilitem, cuja emendas que sejam de competência do vereador. O vereador não pode legislar sobre matéria financeira, por exemplo, mas ele pode contribuir para melhorar os projetos sempre de alguma maneira. Tá, por isso eu sempre estou às vezes envolvido com um vereador, com um colega, com outro, né? E envolvido nas questões, nos debates meio acalorados. Mas isso é bom, né, pro crescimento, né? Sim, é bom pro crescimento, é bom pra qualidade dos projetos. Lógico. Eu acho que a Câmara, essa Câmara atual é mais combativa do que a anterior, né? Porque tem condição da gente falar. Tá, e eu me sinto sempre na obrigação de falar, ademais pela minha profissão como advogado, pela experiência que a gente tem, eu não posso ver alguma coisa e silenciar, não posso ser omisso quando eu posso manifestar, contribuir para a qualidade dos trabalhos. No começo da legislatura, né, a gente viu um excesso de indicações, eu pelo menos observava isso. A gente chegava lá e tinha reuniões que até 9h30, 10 horas, teve reunião que chegou quase até as 10 horas da noite. Um excesso de indicações, eu não sei, me parece até, às vezes, sem muita importância, né? Mais uma questão de interesse pessoal do vereador do que próprio benefício para a comunidade como um todo. Isso melhorou também, porque hoje eu entrei no site da Câmara para ver as pautas das últimas reuniões e já diminuiu demais esses números de indicações. Era muito essa questão do início, doutor Donizete? Sim, sim. Era muito, muitas indicações, aqueles que iam ao plenário cansavam e iam embora, outros que podiam estar assistindo aí pela rede social, ou pelo celular, ou pelo Face, acabava se cansando e ele não levava a propósito nenhum. Na verdade, essa enxurrada de indicações é uma atribuição do vereador, né? Através da fiscalização que ele faz a indicação. Mas o excesso, né, da indicação, e nada aproveita. Você pode ver, eu sou capaz de dizer que hoje devemos ser, até hoje deve ter aparecido mais de 60 indicações, o prefeito não deve ter atendido 10%. Mas não por falta de cuidados dele, mas por falta do excesso de indicação. Eu mesmo praticamente não apresentei nenhuma. Tudo que tinham que se apresentar, algumas que teriam alguma lógica, apresentaram, apoio as boas indicações, tá? Não apoio as que não devem ser, que não merecem apoio, mas atualmente os vereadores, os colegas já estão se contendo mais, apresentando indicações mais prioritárias. Eu observo muito as câmaras aqui da região e a Câmara de Guaxupé tem me chamado muita atenção pela união que os vereadores, pelo menos, transmitem para o público de forma geral. Eu enxergo essa união e eu não vejo muito essa união aqui em Guaranésia, não por falta de vontade dos vereadores, mas muito mais por interesses pessoais de cada vereador. A gente tem uma Câmara hoje unida com um propósito definido de fazer o bem para a comunidade, ou o senhor também enxerga que determinados vereadores estão muito mais preocupados com as próximas eleições do que com a nossa comunidade? Isso quando acontece, né? Preocupação com as próximas eleições. Acabamos de chegar, de sair de uma eleição agora. Não compete, não pode o vereador querer já fazer um trabalho para autopromoção pensando nas próximas eleições. Nós temos que levar em conta que nós ocupamos um cargo de passagem. Não podemos fazer do exercício da vereança uma profissão. Né? Cada vereador deve ter o seu trabalho, né? A sua atividade particular e, lógico, também fazer o desempenho do trabalho como legislador, para isso que ele foi eleito. Tá? Então, essas vaidades, se acontecem ou quando acontecem, devem ser reparadas. É isso que nós temos que o vereador conscientizar disso, ao vereador ou aos vereadores que cedem nesse sentido. Mas a questão que você perguntou quanto à unidade, lá tem às vezes que a gente percebe algum bloco mais fechado, mais coeso, né? Um bloco mais firme, com apoio incondicional ao prefeito, e isso é muito ruim. Muito ruim. Apoio incondicional ao prefeito é o apoio que não se observa onde está a razão. Tá? Ele acaba decidindo pela emoção, decidindo por achando que os favores, as gentilezas que o prefeito faz no sentido de atender algum pedido, algum pleito do vereador, ele deve retribuir com a fidedignidade, de forma com a fidelidade. É. Não é isso, o prefeito está para atender os pleitos dos vereadores do seu partido, atender aqueles que não são do seu partido, essa é a função dele. Então não precisa amarrar o voto de forma incondicional. Nós temos visto isso, eu tenho sentido, principalmente quando há decisão de projetos que dão empate. Né? Quando tem empate, nós percebemos claramente isso, a posição, e quem desempata é o presidente da Câmara. Sim. E o presidente é uma pessoa extremamente fiel ao prefeito. Tá? Isso eu acho lamentável. Isso é lamentável, não poderia acontecer essa submissão, né? Submissão do chefe do legislativo ao chefe do executivo. É bem verdade que cada um tem o seu direito livre do voto, do exercício do voto, tem a sua imunidade, o vereador é inviolável por suas palavras, nos seus votos, mas deve se refletir para poder acolher as boas propostas, as boas sugestões. Isso, como a maioria dos vereadores são de situação, a gente vê isso frequentemente, né? Chegou um projeto na Câmara, ele é quase que, agora, até foi uma discussão da última reunião, a questão da rapidez com que se é votado os projetos que chegam na Câmara. Muitas vezes, eu acredito que tem vereadores ali que nem sequer leem os projetos. Isso tem acontecido, doutor Donizete? Eu não sei se o senhor chamou atenção, ou se for o vereador Felipe, mas eu vi de passagem que teve esse problema, né? Sim, esse problema foi levantado Sim. O senhor também falou? Sim, nós dois. As questões dos projetos que vêm com uma certa urgência, tá, deve ser muito cuidado, porque às vezes o projeto já acaba saindo do executivo, merecendo alguns retoques. Sim. Tá, chega no legislativo, é lógico que para isso que existe a Comissão de Legislação, Justiça. E é para isso que vai lá. Para poder aprimorar o projeto. E cabe a nós, demais vereadores e outras comissões, também fazer essa parte. Então, nós. O atribular do voto sempre traz, ao invés de trazer maiores cuidados, pode trazer um prejuízo grande para a população. Então, devemos respeitar o regimento, é para isso que existe regimento interno. Respeitar os prazos, atender o prefeito. Atender o prefeito nos pedidos de urgência, é um direito dele. Quando o prefeito pede urgência, a Câmara tem que votar no prazo de 45 dias. Quando não tem urgência. Urgência é 45 dias. 45. Quando não é para ser votado dia para noite. Não, por quê? Porque um projeto, no primeiro momento, ele entra em pauta, ele entra na reunião. O presidente apresenta o projeto e encaminha as comissões. Normalmente, as comissões terão 15 dias para manifestarem. Se ela não tiver segura, ela pode ampliar o prazo ou pode requerer um prazo maior. Poderá ter vista por parte de um vereador que tem alguma dúvida, queira ouvir um secretário da administração. Então, depois ele vai à discussão, vai ao plenário para a discussão e votação, e tem todo o trâmite até depois ser enviado ao prefeito para sancioná-lo ou vetá-lo. E isso tem acontecido, esses projetos votados de forma muito rápida, né? Já teve projetos muito rápidos, isso não é bom. Então a gente tem que estar lá, vigilante, temos que chamar atenção nesse sentido, sem ferir o direito da urgência que o chefe do executivo tem, seja o governador, o presidente da república ou prefeito municipal. Até um dos exemplos, eu até peguei do jornal Folha do Povo, que foi a questão que foi aprovado pela Câmara Municipal em regime de urgência, numa velocidade incrível, Davi até usou essa expressão, a doação de uma parte do terreno da antiga DR, né? Assim. Para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Foi aprovado, de acordo com o Davi, rapidamente. Né? Foi uma votação. Merecia uma certa discussão. Talvez o resultado final seria esse mesmo. Mas pelo menos uma discussão maior, né, doutor Donizete? Esse projeto especificamente. O Tribunal de Justiça já vinha fazendo alguns estudos para achar o local adequado, mas tinha algum prazo para ser respeitado para dar entrada no orçamento junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele recebeu realmente uma tramitação recorde, né? O urgente virou urgentíssimo, né? Foi super urgentíssimo. Com prazo exíguo, mas esse projeto não traria, depois que estava bem discutido, né? Bem consciente os vereadores, não traria um prejuízo maior. Mas tem outros que trazem, tem outros que acabam sendo votados e acaba, mesmo votados, perdurando alguma dúvida. Né, seja de nossa parte, perdurando dúvida de outros setores, de outros apoiadores que nós temos na Câmara. A Câmara também, ela conta com o serviço contábil e com o serviço jurídico próprio da Casa. Ó, eu vou fazer um intervalinho comercial, daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse bate-papo com o doutor Donizete. Doutor Donizete, que foi contra a criação das secretarias, até eu fiz essa pergunta aqui para Ana Cristina no primeiro bloco, mas ele vai explicar, é claro, os motivos dele, porque ele foi contra essa questão de transformar departamentos que tínhamos aqui em Guaranésia para secretarias. Hoje a gente tem, para quem ainda não sabe, secretarias, né, ao invés de departamentos. Vamos fazer um intervalinho comercial e voltamos na sequência. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Sábado, só dá Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. A gente vai até às 14 horas. Estou conversando aqui com o vereador guaranesiano, doutor Donizete de Lorenzo Ribeiro do Vale, advogado, professor do curso de Direito da Unifeg, mestre doutorando em Direito, né? E agora também, claro, como eu disse, vereador aqui do nosso município. Doutor Donizete, eu saí aqui do último bloco falando da questão que o senhor teria votado contra a criação das secretarias, mas eu cometi uma gafe, na verdade, o senhor votou a favor, né? Sim, criação, votei, né? A favor de transformar as diretorias em secretarias. Isso, mas o que já isso muda, doutor? Isso já era já um pleito do Ministério Público, que já vinha já recomendando desde as gestões passadas, né? E isso traz uma maior responsabilidade e participação do secretário. Aliás, pelo nível de população, de movimento financeiro da nossa cidade, comporta plenamente termos as secretarias. A grande crítica que foi feita, doutor Nuzete, desculpe interrompê-lo, a grande crítica que foi feita é que isso, eu vou usar as palavras que as pessoas usavam na rua, isso foi só para se criar mais cargo, mais vagas na administração pública. Tem sentido isso ou não? As pessoas estão falando grandes bobagens. A rigor, as diretorias que existiam, né, transformaram-se em secretarias, né? Vamos lá, temos lá o diretor do Departamento de Saúde, hoje é secretário de Departamento de Saúde, por exemplo. Sim. Diretor de Departamento de Educação, secretário de Educação. Mas a minha crítica, quando tivemos esses debates, foi no sentido de que algumas secretarias que agruparam diretorias né? Por exemplo, havia antes diretor de cultura, diretor de esporte e mais uma outra função. É, uma vez que agruparam, nós temos que ter só um secretário. E o erro da gestão, continuo achando, aprovaram-se um projeto de lei dessa forma, contra, o meu voto foi contra. Aí foi contra. Aí o meu voto foi contra, no sentido de que deveria se extinguir os cargos de diretores que seriam dispensáveis e manter o novo secretário de confiança do prefeito. Isso é cargo de confiança. Existiria, tá? Para deixar claro, existiria o cargo de secretário de, utilizando o exemplo que o senhor deu, esporte, cultura e turismo, e extinguiria o diretor de divisão de esporte, o diretor de divisão de cultura, é isso? Ou escolhe-se um deles para ser. Sim. Hoje todos os diretores, os que eram diretores, se mantêm como secretário. Eu sei que o carro-chefe hoje desse departamento é a própria Secretaria de Cultura. De repente, teria que ter um secretário de Cultura, Esporte e Turismo. Mas não, tem um secretário de Cultura que tem que ter, obviamente, a remuneração do secretário, né? E outros que eram diretores continuam a receber como secretário. Isso aí, ao meu ver, está... continua errado. E vai pesar no orçamento lá no final. Sim, das contas, você, né? Agora precisa ter coragem para isso. Precisa ter coragem do chefe do executivo exonerar a pessoa de confiança que ele pôs, né, ou as pessoas para agrupar, para manter o cargo de secretário. Não cabe na minha cabeça que o diretor tenha que receber como o secretário. Faltou coragem então? Para o nosso prefeito? Sim, isso é disposição. Faltou isso. No projeto originário do executivo veio, a redação veio dessa maneira, que eu votei contra e debati contra, mas infelizmente meu voto não foi vencedor. Infelizmente o voto do senhor tem sido muito vencido, já que o senhor acabou sendo quase que o único vereador de oposição ali, doutor Donizete. Nós temos... com o bom senso de vários colegas vereadores, nós temos diferentes situações, nós temos levado a uma reflexão na hora de votar. E por várias oportunidades, há emendas que a gente apresentou, né, algumas propostas, tivemos o voto de vários vereadores. Algumas não quer dizer que foram passadas. Como eu disse, aquela quando o presidente tem que decidir, ele decide de maneira contrária quando tem empate. Então, nós temos conseguido levar vereadores à reflexão e com isso a fazer um trabalho melhor. E muitas vezes, emendas que apresentamos tiveram também, foram acatadas por todos, ou por quase todos. Então, tem tido esse resultado positivo. O senhor, quando esteve aqui da última vez, falou que uma das grandes preocupações do senhor era a questão de saúde, principalmente, né? Que o senhor ouvia muito reclamações aí da população na rua. Continua sendo uma reclamação? Hoje eu entrevistei a secretária de saúde. O senhor acha que evoluiu nesses 4 meses? A gente teve realmente melhoras? Pelo menos foi isso que apareceu aqui no meu painel, no meu computador, muitos elogios ao departamento de saúde. O senhor também vê assim ou o senhor vê pontos falhos ainda? Quem respondeu para você, eu estava assistindo a entrevista antes, foi a própria secretária que disse em uma palavra: a saúde em Guaranés está crítica. Você reperguntou se o tema era exatamente esse, e a resposta foi a mesma: a saúde em Guaranés está crítica. Quem falou isso há instantes antes da minha entrevista foi a própria secretária de saúde, né? Ana Cristina. Para o senhor também, então, é crítica. Se para ela está crítica, então imagina para a gente. A questão, ela vem de campanha. Quando o prefeito foi eleito, e você também disse isso hoje, a bandeira foi a bandeira da saúde, né? Conhecido como Laércio da Saúde. Então criou-se uma expectativa para o eleitor de que imediatamente as coisas iam mudar. Pelo menos isso também era falado em campanha. Sim. Né? Ia mudar e rápido. Isso. Né, hoje estamos aí 4 meses e meio, né, as cirurgias eletivas estão planejadas para acontecer, como foi dito, quer dizer, não aconteceu até agora, aquelas que estavam aí... Que seriam feitas de forma rápida, entrar num programa, os exames especializados idem, né, A farmácia, né, sempre tem que ter os cuidados para ser reabastecida. Eu vi aí alguns ouvintes reclamando de alguns dos medicamentos que ainda não estão lá, né? É, foi uma boa proposta a questão da Casa de Alfenas, a troca, né? Elogiamos essa atitude do prefeito. É, então, as consultas estão acontecendo, né? As filas estão, ainda existe, mas viva, eu já vi até no próprio grupo aí do próprio Expresso, é, né? Às vezes algumas fotos do pessoal em filas por falta de atendimento. Então, é preciso encaixar as coisas. E isso, ouvindo hoje a secretária, já me causou boa esperança na medida dos trabalhos que vão ser executados. Aconteceu, se você vai ouvir a população, muitos de hoje, ainda ouvi algumas pessoas, queria sentir um pouco da posição de algumas pessoas que eu estive hoje, pessoas, né, lavradores, pessoas que eu tive acesso ainda hoje, e lamentaram ainda a falta do atendimento adequado e as demoras. Esperamos que isso, né, nessa segunda fase do mandato, né, e do planejamento da saúde, possa desenrolar o mais rápido, como foi aqui anunciado. A questão da Santa Casa também continua preocupando, né, doutor Donizete? Inclusive, na última reunião, na penúltima reunião, o senhor citou a carta que a Santa Casa enviou para a Câmara, falando que estava dando mais 3 meses de prazo, né, mais 90 dias de prazo. Mas a preocupação continua, a gente já tem essa preocupação que a gente pode ter a maternidade com os seus serviços cancelados, né? Esse é a grande, né? Isso mexe muito com o ego do baianiano de correr o risco de amanhã não ter uma pessoa, um filho. Não temos guaranesianos, nascido em nossa terra. Mas a Santa Casa tem desenvolvido algum trabalho, a diretoria da Santa Casa, junto com o prefeito, tentando achar um caminho para evitar que tenhamos que levar as parturientes para outras cidades, deslocá-la para outras cidades. Então, torcemos para isso, né, da minha parte como vereador, terá todo o incondicional apoio ao prefeito na solução dessa questão, para tentarmos montar aqui em Guaranésia a equipe médica necessária para fazer os serviços relacionados aos partos. Quem sabe até, e seria muito bom, de servir às cidades mais próximas. Eu acho que o ideal seria esse, né? Se a gente como Acebuba, por exemplo, Juruaia, outras cidades que não disponham desse trabalho. O caminho é esse, né, doutor Luizete? Atender as cidades da região para custear, né? Porque só a prefeitura de Guaranésia não vai dar conta. É, bastante. Né? A equipe, por envolver vários profissionais, fica um trabalho oneroso. Mas vamos torcer para que a solução seja conquistada. Outro assunto que a gente discutiu lá na entrevista no final do ano passado foi a questão da parte rural do município, da área rural do município, e nas últimas reuniões, eu não vou agora saber qual reunião, a gente já teve 14, né, reuniões ordinárias esse ano, contando a última agora, 14, estradas rurais também é algo que chama muito a sua atenção, né, doutor Donizete? Nós ouvimos aí, eu trago de depoimentos que eu ouço, evidente, né? Ouvimos aí nas últimas reuniões da Câmara, né? Pessoas, né, sitiantes, que estão preocupados com o escoamento da produção. Nós estamos no momento de colheita do milho, inicia-se a safra de café, já iniciou essa semana em alguns lugares, e essa safra vai perdurar aí uns 3 meses. Então é preciso que ter boas estradas para levar os trabalhadores, boas estradas para trazer o produto colhido, né? Boas estradas para dar maior segurança a todos que trafegam por ela. E as estradas da região do Matão, há uma carência da qualidade das mesmas, como tem aí para Graminha, que eu já ouvi também nesse sentido. E com a questão de não estarem roçadas nas laterais, implica aí em ficar estreita aquela pista mais afunilada, mais única. Então é preciso manter cascalhadas as estradas, manter roçadas as margens das estradas, né? E, lógico, preparar para as chuvas ocasionais que poderiam acontecer, fazendo os piscinões nas laterais. É um trabalho árduo, né? O município é extenso em quilômetros de estrada, mas é um trabalho que tem que ser feito. E o senhor tem cobrado isso na Câmara? nos né? debates que tem sido levantado pelos colegas, pelos vereadores, nós temos falado sobre isso. O seu eleitorado reclama mais do que, doutor Donizete? Quem votou no senhor, agora já não só quem votou no senhor, mas a comunidade guaranesiana, é questão de saúde? É esse pessoal mais da área rural que chega no senhor, conversa com o senhor sobre isso? Quais são as principais reclamações hoje do guaranesiano? Eu fui eleito, né, o que me levou até essa votação, que me trouxe a eleição, eu reputo pelo trabalho anterior que a gente já fez, algumas pessoas que já conhecem, de várias pessoas que conhecem o nosso trabalho, e também pela minha posição, né, hoje atuando como advogado, isso traz aí a esperança do eleitor de ter uma pessoa com alguma referência na discussão de leis, de projetos, na qualidade desse trabalho. Então esse é o eleitorado que me trouxe essa votação. E a partir do momento que nós somos eleitos, somos vereadores, né, de toda a comunidade, de todos os nossos habitantes, dos quase 20 mil habitantes. Então, os assuntos que me passam são esses, relacionados às estradas, por exemplo, de saúde já falamos, a questão que eu também debati junto com outros colegas, que foi o transporte universitário, graças a Deus vai acontecer isso. No começo do ano, o senhor já, inclusive, estava lá na prefeitura, o senhor, o Thiago e o Silvio Dias, se eu não tenho Sim, errado, eu, né? o Thiago os três. E o Silvio Dias, já falamos isso junto com o prefeito, né, uma bandeira dos vereadores, do modo geral, que tratam do transporte universitário. E vai sair. Tá? Já a legislação, ela ainda está sendo trabalhada pelo município, ela esteve na Câmara, mas ainda está sofrendo algumas alterações, não entrou em discussão e votação, ainda não. Mas está sendo votada, está sendo redigida, elaborada, né? Para poder ser enviada. E acreditamos que agora, no segundo semestre, esse sonho dos estudantes, a nível universitário, a nível técnico, das cidades mais próximas, como exemplo a Guaxupé, Mozambique ou talvez Mococa, já possa ter uma participação do município nesse sentido. Também chega pela gente uma preocupação nós temos a questão relacionada às casas populares, ao plano habitacional. Inclusive, o município já fez uma chamada para sentir qual é o número de interessados. O número é grande. Muita Agora, gente. Nós temos que tentar ver se nesse trabalho, né, que é um trabalho junto à Coab, as instituições que financiam, né, que sejam casas e não os prédios. O senhor também é favorável? Eu já vi algumas críticas também a essa questão de ser prédios, né? Que Exato. Muita gente prefere casas. A nossa cultura, do nosso povo, é a cultura de ter uma casa, porque ele tem mais comodidade para amanhã, se ele financia uma casa com um quarto só, porque cabe dentro da sua mensalidade, ele pode eventualmente ter um acréscimo, um trabalho casa, pecuniário, né? E ele fazer mais um cômodo, fazer uma varanda, fazer um banheiro, outro banheiro, tá? Então, ter as suas criações, é a galinha, o porco, não o porco, é uma galinha, né? O seu cachorro de estimação. Isso é um próprio, então, um cachorro. Eles gato. Querem ter a casa e a liberdade de estar em casa. Então, mas isso essa me parece cultura. Que não vai acontecer, né, doutor Donizete? Pelo que a gente tem acompanhado aí, Arceburgo vai ser prédio, Guaxupé, prédio, Guaranese também não vai fugir, vai ser prédio. Né? É isso que indica. É. Talvez, o senhor acha que pode mudar? Talvez um outro plano que possa ter habitacional voltado para a construção. Nós temos uma área grande, que é o Capitão. Sim. Né? O loteamento Capitão, né? Propriedade do município, né? Uma área extensa, já abriga já uma creche, um distrito industrial, e tem uma Coab, já foi construída, né? A gente tem muita área. Esta, quem sabe, além de servir aos prédios, se acontecer, né? Certamente será lá, também haverá áreas. E se o município fizer uma infraestrutura de um loteamento, colocando a sua estrutura necessária, como água, como energia elétrica, rede de água, rede de esgoto, pavimentação, meio fio, colocando esses serviços e mais o lote, e vender a um preço mais baixo, tá? Nós podemos ter um loteamento de baixo custo, pelo preço de custo, para um determinado segmento que não queira ou não possa, ou que não queira optar pelos prédios. Então é uma ideia que pode acontecer. Lógico. Outro assunto também que o senhor, eu sei que o senhor também foi procurado, e inclusive o senhor esteve no Departamento de Meio Ambiente aqui em Guaranésia, há 3, 4 meses atrás, foi a questão do aterro sanitário, né? Tão falado, tão discutido em Guaranésia, mas agora parece que ficou morno, ninguém mais está falando muito desse assunto, dona Donizete. Como é que está essa questão do aterro sanitário? A gente vai ter o aterro? Não teremos o aterro sanitário? Nós temos uma empresa, né, conhecida, uma empresa privada, que é um turco chamado MZB, e ela entrou, ela tem já uma área própria aqui na cidade, né, e essa é uma área rural, e ela já protocolou já um pedido nesse sentido, junto à superintendência ligada ao meio ambiente na cidade de Varginha. Isso. Tem os trâmites normais que vai seguir esse processo. Agora cabe a nós, como população, e temos ouvido muito da população sobre isso, essa preocupação, e não tem em Guaranésia uma empresa desse porte. Não é benquista, não é bem desejada uma empresa desse segmento. Por quê? Aterro sanitário teremos que ter, sim. Se tiver que ter, que teremos para a nossa cidade. Mas não só com lixo de nossa cidade. Só com lixo de nossa cidade. Que tenhamos a cooperativa, que tenhamos o modo de reciclar, né, e aproveitar o material reciclável pelas pessoas que já trabalham nesse sentido, né, que tenham a sua renda, né, através dos produtos recicláveis. Mas trazer lixo de mais 11 ou 14 cidades da região para esse aterro, e que dessa empresa, e que durará cerca de 39 anos, então é muito risco. Nós temos que pensar que aqui tem, que nós temos que, em primeiro lugar, mais do que qualquer interesse financeiro, de lucro, que a empresa possa gerar imposto, que possa gerar empregos, nós temos coisa muito mais importante a preocupar. Essa importância nós temos que dar à saúde do cidadão, tá? Então, uma cidade que tenha, por exemplo, que está sujeita às moscas, que está sujeita a odores indesejáveis, que está sujeita aos urubus, né? Como já existe no próprio lixão daqui. Sim. Tá? No próprio lixão é assim. Então nós temos que procurar solução, mas uma solução que seja a nível local. Salvo se o município daqui aderir e mandar o lixo para uma outra cidade que já tem esse serviço. Isso foi o que foi falado aqui pelo prefeito Laércio na entrevista que ele concedeu aqui o programa cerca de um mês atrás. Ele disse que havia possibilidade de enviar o lixo de Guaranésia para a cidade de Alfenas. Esta semana a gente fez uma pergunta aqui durante o programa, Alô Bom Dia, a respeito de como as pessoas avaliavam a coleta de lixo do município, e uma pessoa me informou, me ligou e disse: olha, Antônio Cláudio, parece que o lixo de Guaranésia vai para Arceburgo. Guaranésia vai pagar, ele até sabia o valor, Guaranésia vai pagar R$70 mil para essa empresa, vai terceirizar o lixo, né? Claro que vai ter que passar pela Câmara, mas enfim, seria terceirizado e o lixo de Guaranésia iria para Arceburgo. Mesmo assim, doutor Donizete, a gente ainda corre o risco de ter a empresa funcionando aqui no município, no caso a MZB, trazendo lixo de outras cidades e não pegando o nosso lixo? Corre o risco. Corre o risco mesmo que Guaranésia predisponha a enviar o lixo para outra cidade, é uma empresa privada que está pleiteando. Agora cabe a todos nós, né, além da vontade popular, que nós já estamos percebendo que não é desejável se explorar esse trabalho aqui, né, cabe também a nós revermos a nossa legislação. Será que é o caso de rever essa legislação no sentido de fazer, de coibir um procedimento dessa natureza? Porque na nossa legislação não tem muito sobre essa questão. Não, ela não impede. Não impede. Tá. Não impede, desde que cumpra as normas superiores. Mas você pode ter uma legislação, sim, que venha a impedir receber os lixos de outras cidades. Tá? Então, isso é algo importante para a gente isso discutir. É algo importante, mas nós precisamos que o vereador se responsabilize, se conscientize dessa importante medida, porque nós para tanto teremos que alterar a lei orgânica. A lei orgânica municipal, qualquer alteração, ela tem que ter voto de 2/3 dos vereadores. Agora eu ainda não tenho uma noção segura de termos 2/3 de votos que poderia apoiar uma emenda à lei orgânica proibindo que venha lixos de outras cidades para o nosso município. Mas já existe um trabalho de bastidores para que isso aconteça? Os vereadores, de maneira espontânea, têm revelado alguma coisa, mas ainda precisa de maior segurança para ir em frente com essa proposta. Essa Câmara vai ter coragem de resolver alguns problemas ou assumir algumas responsabilidades, como a questão do lixo que a gente está falando, como a questão do tratamento de esgoto, doutor Donizete? Você acha que precisa assumir essa responsabilidade, apesar que quem tem que ver é o Executivo, mas ela vai assumir essa, com coragem, esses desafios? Precisa, né? Nós temos que ter medidas muito sérias, que não sejam populistas. Sim. Tá? Muitas vezes o vereador o legislador, no modo geral, ele tem que enfrentar certos desgastes, né? Não estou falando que isso vai dar um desgaste, mas ele tem que ter coragem suficiente, e para isso que ele foi eleito, para poder enfrentar determinados temas que trazem grande repercussão. Esse é um deles. Então, eu espero que os nossos colegas tenham esse perfil, né? Que à medida que se inteirem, que vierem a inteirar-se mais dos problemas, né? Tenham essa coragem para fazer as mudanças que o município requer. Como é que o senhor está analisando a administração do Laércio como um vereador de oposição, que na última entrevista o senhor já disse que não era mais um vereador de oposição, e sim um vereador que vai trabalhar em prol do município de Guaranésia, né? Como é que o senhor está analisando a administração do Laércio? Vejo que a administração do prefeito Laércio é uma administração que já iniciou com boas propostas, é uma administração bem intencionada, e eu tenho falado sim, aprovado os projetos que merecem ser aprovados, tá? E tento também, ou às vezes até consigo, fazer as alterações em propostas que vêm do Executivo que merecem ser retocadas. Então, o desempenho do prefeito, acho um desempenho natural. Aquela questão da saúde que eu falei agora há pouco, da falta do atendimento oportuno, isso quem falou que quem ia atender de maneira breve, isso foi falado em campanha. Sim. Né? Eu sei das dificuldades que tem. Aqui no ar comigo. Eu sei que tem as dificuldades. Lógico. Para implantação, mas não foi eu que prometi isso. Tá? Quem prometeu para ser eleito foi ele. Então, as medidas são paulatinas. Né, deve acontecer periodicamente para poder desenvolver a cidade como ele tem já conquistado. Né? Nós vimos aí, outro dia se falou, né, foi em Belo Horizonte tentar verbas para expandir o distrito industrial, uma importante atitude. Essa que nós comentamos das casas, já é um trabalho que o prefeito já está desenvolvendo. Né? Nós conseguimos, já é um pleito já antigo, melhorar a segurança pública com a vinda de mais 3 policiais, e teve todo o apoio também do Executivo local, tá? Estamos direcionando verbas para o Concep a nível de ampliar, fazer instalações junto ao prédio do presídio Guaranés e Guaxupé, para instalar lá uma ala para os presos no regime albergue, tá? Em parceria com o Concep de Guaxupé. Com o pessoal de Guaxupé, né? A delegacia de Guaranés já mudou para outro prédio, então muito mais confortável essa casa onde está, próximo ao quartel. Então, tem essas melhorias, e nessas melhorias sempre tem a participação do Executivo com apoio do Legislativo. É um trabalho, então, em harmonia por enquanto, doutor Donizete? Sim, Executivo? Eu acredito que sempre vai ser. Da minha parte, como eu já disse há muito tempo, a minha posição é a da cidade. Né? Eu não tenho uma oposição contra... Raivosa, contra o prefeito, contra os vereadores. Podem ter, alguém pode ter, vice-versa, com relação à minha pessoa. Pode ter, mas, de modo geral, ainda que somos um número pequeno, somos muito respeitados, né, muito ouvidos, né, por todos, tanto no Executivo como no Legislativo. Isso é muito bom, porque demonstra, né, vai demonstrando maturidade, né, daqueles que têm a nobre função de dirigir os destinos da cidade. Uma das lutas agora vai ser, da Câmara, vai ser conseguir finalmente que o guaranesiano tire o RG aqui na cidade, e que nós possamos também emplacar os nossos carros aqui em nossa cidade. Porque isso não está acontecendo, né, doutor Donizete? Você falou que é uma das lutas, realmente. Uma das lutas é essa, como outras. Com outras, essa, claro. Por exemplo, é uma coisa, né, que é um sentimento que nos deixa aborrecidos, é que o cidadão tem que sair de Guaranésia para fazer o RG em outra cidade. Até foi dito. Emplacar o carro, tá, né? Uma coisa emplacar o carro. Outra coisa vergonhosa nesse país, sair daqui para tirar carteira de trabalho e mococa. No outro estado. Então, essas questões precisam ser observadas, né? Eu vi também, não comentei, já começou a operação Tapa Buracos, que é muito bom, a cidade está esburacada, estava em razão das chuvas, tem muitos buracos, já começou, isso aí é um bom sinal que o prefeito está fazendo. É, nós vimos que o Departamento de Assistência Social também, ele fez uma programação interessante na cidade, com as palestras, com a educação para para a nossa comunidade, né, através dos eventos que aconteceu ali no Centro Cultural. Ontem, inclusive, teve uma palestra interessante, né, sobre meio ambiente também. Sobre meio ambiente. As ações continuadas do Departamento de Cultura, apresentando teatros, o incentivo à escola do teatro, o incentivo à banda musical, né, o incentivo à apresentação dos filmes, a hemeroteca, são todas ações interessantes que a administração está fazendo. Tá, então nós temos que apoiar e louvar tudo que é de bom que está acontecendo, que está por vir, e outras coisas que não estão, temos que falar. A exemplo dos circulares. Hoje a cidade já está grande, né? A cidade já cresceu, os bairros estão mais distantes, e é preciso que tenhamos aqui um circular na cidade, um ônibus circular. Assim mesmo, também do Distrito da Prata para cá. Que vai acontecer, me parece. Nós aprovamos uma lei. Foi aprovado, né? Nessa semana, né? Está tramitando, no sentido de um projeto, está no sentido de ter um ônibus para trazer os servidores que trabalham no distrito de Santa Cruz da Prata para o município e trazer pacientes. Se houver vaga, vem algum passageiro. Mas é um transporte direcionado para o cidadão, para o povo em geral. É um transporte que tem destinação de levar servidores da sede. Havendo espaço, havendo lugares, aí. Não é uma linha regular para o cidadão. Por isso que a gente fala que é preciso ter essa proposta. Aliás, quando fala de Prata, eu acabei de falar, não custa eu lembrar da importância da Prata, que a gente considera, né, um distrito, né, que tem um grande número de habitantes e eleitores. Mas lá já há alguns anseios da Pratinha. Por exemplo, eu tenho ouvido na reunião a questão de já até lá já ter um distrito industrial. Né, uma área industrial, a Pratinha já está reivindicando, né? E precisa, né? E precisa. Lá tem. Lá nós temos lá, por exemplo, na parte do artesanato. Né, na parte do artesanato, dos doces, caseiros, das quitandas. Isso. Né, tem muita gente ali que faz com grande perfeição e esmero. Né. O posto policial é uma coisa que precisa ter. Não digo até moral os policiais lá, mas precisa ter um posto que mantenha policiais que rotativos, funciona, né? Uma viatura que tenha lá. Né. O cemitério lá, por exemplo, não tem banheiro. Uma coisa incrível, eu não sabia disso. Foi debatido na Câmara esses dias que o cemitério não tem banheiro. Você quer ir alguém que vai ao cemitério, né, levar um ente, um ente querido, um amigo, se precisar de ocupar uma instalação sanitária, não tem. Então, são coisas que precisam acontecer. Coisas que precisam acontecer para a Pratinha. E a gente espera. O cemitério de Santa Cruz da Prata, o cemitério daqui também é outro grande desafio que a gente vai ter que enfrentar em breve, né? É outro grande problema que a gente vai ter que ter essa coragem para resolver, né? Mas a gente está com infelizmente já encerrando aqui o nosso bate-papo, doutor Donizete. Doutor Donizete, que além de ser vereador, como eu disse aqui no começo do programa, é advogado e é professor do curso de Direito da Unifec. Semana que vem, inclusive, a gente vai estar recebendo aqui o professor, o reitor da Unifec, Reginaldo. Ele vai estar aqui no próximo programa Expresso, falando sobre o curso de psicologia, né? Exatamente, e uma grande conquista da Unifec, liderado Região, né? Pelo doutor professor Reginaldo Artus, que é o reitor da do Unifec, né? E conseguiu a aprovação essa semana passada sobre o curso de psicologia, cujas inscrições para o vestibular já estão abertas. É. Então, vai atender toda essa região, um novo curso tão próximo da gente. É, e semana que vem ele vai estar aqui para falar sobre esse assunto. E como é que está lá, professor da Unifec? Tem muitas defesas de tese aí pela frente? Pois é. A gente, além da advocacia, né? Nós seguimos aí a carreira também do magistério, né? Fiz após meu curso, voltei a fazer especialização na área de direito civil, processo civil, depois fiz mestrado. E o próximo passo para a gente que temos a carreira acadêmica também será o doutorado. Isso. Né? Eu faço meu doutorado na Argentina e esse mês, no final do mês, vou apresentar minha tese lá em Buenos Aires. Sobre? A minha tese também é ligada à minha atividade parlamentar, tá? O tema dessa tese, nós vamos tratar da imunidade parlamentar geral. A inviolabilidade dos vereadores e procurar uma proposta ideal no que se toca à imunidade parlamentar. Comparando também, não só nosso país, também a Argentina. Latinos, tá? Né? Cidade, já visitei câmaras municipais na Argentina, né? Então já vi de perto. São diferentes as questões, principalmente da Argentina com o Brasil? Sim, cada uma tem as suas peculiaridades. Aqui no Brasil, por exemplo, os vereadores, é garantido pela Constituição Federal, né? Os vereadores têm a viabilidade pelas palavras, pelos votos, né? Pelas opiniões expressadas no âmbito do seu município, na circunscrição do seu município, ele tem essa liberdade de falar sem sofrer qualquer sanção, a nível penal, a nível de indenização civil, a nível disciplinar pelo Código de Ética. Então ele tem essa cobertura. Tá. Nós não temos a imunidade chamada imunidade processual ou formal, que é ligada à prisão. Tá? Então nós, já na Argentina, a imunidade é mais ampla. Ah, tá. E a minha proposta, concluindo essa tese, será de levar ao Congresso Nacional, não seria o primeiro, outros também já tem essa proposta, de que seja extinta a imunidade processual dos parlamentares, deputados federais, senadores, deputados estaduais. O vereador não tem. Mas que seja extinta, para que todos sejam tratados como iguais, como qualquer cidadão. Amanhã cometeu um crime, vai ser julgado pelo juiz comum. Tá? Vai ser julgado pela justiça comum, acabar com a história do foro privilegiado. Sim. Esse já está mais adiantado, né? De maneira que o presidente, alguns terão o foro privilegiado, né? Tipo o presidente da república, o presidente do senado, o presidente do congresso, né? Mas outros, eliminar a questão do foro privilegiado, que já está, felizmente, tramitando. Bem adiantado. Mas essa questão, né? Eliminar essa imunidade processual, no sentido de que os deputados só devam ser julgados no Supremo. Né? Os governadores, os senadores, idem. Tá? Então, essa vai de encontro o que a população está querendo hoje, né? O que a população pede, né? O que a população pede. É. E manter a inviolabilidade, a imunidade parlamentar. Essa precisa ter como meio. Sim. Dele poder, do parlamentar, expressar seu voto de maneira livre, sem sofrer qualquer pressão, de maneira consciente. Essa realmente é benéfica. Quando vai ser apresentada a tese, doutor Genizete? Vai ser no final desse mês. Final desse Estarei mês? Estarei lá no dia 29 de desse mês. Em Buenos Aires. Isso mesmo. Oh, o Narciso Ferreira está te mandando aqui um grande abraço, está ligado lá na programação. Um abraço aí pro Narciso. Obrigado, Narciso, tem sido um vereador que está atuando e discutindo também algumas propostas aí nesse mandato. Doutor Donizete, queria agradecer muito aí a sua participação aqui no programa mais uma vez, né? E em breve a gente convoca o senhor de novo aqui no programa, viu, pra gente estar falando aí do seu cargo aí como vereador aqui no município de Guaranésia. Uma voz em defesa do povo, né? Eu cobrei do senhor aquela vez, continua sendo, né? Sim, a obrigação que eu assumi eu tenho que honrá-la. É isso daí. Muito obrigado, doutor Donizete. E eu queria aproveitar e deixar, antes de deixar um abraço a você, a toda essa equipe, mas eu queria também deixar um abraço aí a todas as mães, né, pelo dia de amanhã, né, essas que são, né, o amparo ao homem, né, a seus filhos, né, que realmente é a pessoa que a nossa formação, a nossa educação, os nossos cuidados sempre tem as mãos das nossas mães. É. Tá, então a elas, né, a todas as mães, o meu abraço afetuoso, tá, por esse dia tão especial, por essa data tão comemorativa que nós estaremos comemorando amanhã. E parabenizo também aos enfermeiros, que ontem foi o Dia Internacional dos Enfermeiros, tá? As enfermeiras dessa cidade, que prestam um serviço tão valioso aí na nossa Santa Casa, no hospital, né? Nos postos de saúde. Também deixo um abraço afetuoso a todas elas. De modo especial, agradeço a sua equipe, a você, pelo trabalho, pela dedicação, pela qualidade do seu programa, tá? Nós que agradecemos. Pela qualidade do seu programa e pela utilidade que ele tem, não só em Guaranésia, como para toda a região. Osmar Ciriaco também está lhe mandando aqui um abraço, viu, doutor Donizete? Osmar Ciriaco também é um vereador novo, tá? E o vereador que está determinado, nós já percebemos, a fazer as boas práticas da função de vereador. Muito obrigado, doutor Donizete. Intervalo comercial e a gente volta já dando sequência no programa Expresso de hoje. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso.